Está sabendo da novidade? Já inaugurou a loja mais saborosa de açaí em Açailândia. Quintal do Açaí. Localizada na rua São Francisco, 980, centro, próximo à Caixa Econômica Federal. Aberto das 8 às 19 horas, de segunda a sexta. E sábado até às 16 horas. Quintal do Açaí. Temos diversas combinações de açaí. Contamos também com lanches variados, vitamina de Guaraná do Amazonas e sorvetes expresso. E aí, gostou? A melhor escolha do seu dia a dia é aquele açaí bem geladinho, só no Quintal do Açaí. Está sabendo da novidade? Já inaugurou a loja mais saborosa de açaí em Açailândia. Quintal do Açaí. Localizada na rua São Francisco, 980, centro, próximo à Caixa Econômica Federal. Aberto das 8 às 19 horas, de segunda a sexta. E sábado até às 16 horas. Quintal do Açaí. Temos diversas combinações de açaí. Contamos também com lanches variados, vitamina de Guaraná do Amazonas e sorvetes expresso. E aí, gostou? A melhor escolha do seu dia a dia é aquele açaí bem geladinho, só no Quintal do Açaí.